Canal 2 sugere para hoje... Às 15h30, fique connosco em mais um Tardes Latinas. Às 19h30, não perca o terceiro episódio de Terra de Ninguém. O dia termina com Serenamente à meia-noite e meia. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Diga que me quer, diga que me quer. Diga o que sente quando me vê. Pop Hits. Number 3. Papá Nicolás, baby, let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito. Yo fresco, no. Ok, me un poquitito.

melhores pop hits. Enjoy, baby. This is Target Radios. Fala aí, você que está no mundo todo acompanhando a Target International. Tudo na paz de Deus por aí? Que você tenha uma excelente quarta-feira, hoje, dia 29 de setembro de 2010. Que o seu dia seja perfeito. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the Fast Stations. Acompanhamos aí a primeira edição do Dia do Pop Hit. Os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. E na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Rihanna, Only Girl in the World, levando mais um primeiro lugar no Pop Hits. Train, If It's Love, ficou com a segunda colocação. Número 3, Justin Bieber, Use Smile. No posto de número 4, Rory, Diga Que Me Quer. E o quinto som mais votado na manhã, Usher e Pitbull, DJ Got Us Falling In Love. Daqui a pouco à tarde, a segunda edição do Dia do Pop Hits. Clique no portal e peça seu som preferido, targetw.com. Aproveita para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. TargetW.com. Logo mais Pop Hits de volta aqui na sua rádio favorita, afiliada Target Radios. Até já, baby! E aí? Conferiu? Pop Hits. 5 best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.